the soul whose intentions are good. No, do fuck. No, do. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. A vida é por agora, tapeçaria sonora. Cuidado com o fora, beijo com gosto de amora. Não adianta insistir porque a situação piora. Nem o chaveiro dá conta da caixa de Pandora. Já desenrolou com ser impossível. Aprendizado circular, ser imprevisível. Ditar e decretar, ser irascível. Nenhum nó pode ser irreversível. Registe com força a reforma cosmética. Lide com ternura com a pessoa morfética. Diminui a velocidade, a parada tá frenética. E o mestre jongueiro já dominava dialética. O tratado da estética, o juiz não absolveu. Pegou minha caneta e jamais devolveu. A receita do anabólico já prescreveu. O argumento não adianta, já dissolveu. Perdeu de vista, nem chamou atenção. Só com o letramento não se tem a redenção. Chega junto por trás, mas sem intenção. Lavar as bolas dos putos não é ascensão. Contravenção ainda é nossa querência. Cabeça firme é considerada prepotência. Tapando o buraco pro mestre em eficiência. A vida em seus métodos diz paciência. Oxalá se fez assim tão grande. A rima é o som de forma gigante. Oxalá se fez assim tão grande. A rima é o som de forma gigante. Então, é isso. É o traço. O traço da nossa existência. Ei, Fábio MC.